Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Estamos a iniciar mais um programa secundário em movimento. Agradecemos a sua atenção. Temos o grupo reunido. Boa tarde a todas. Boa tarde. Todas e todo, porque temos o Pedro, claro, evidentemente. O nosso grupo está a crescer. Hoje temos mais uma colaboradora, a Carolina Soares. Olá, Carolina. Olá. Seja bem-vinda, então, grupo. Bem-vinda. Bem-vinda. A Carolina Soares hoje vem assistir ao programa, mas doravante irá desenvolver uma rubrica que ela vai pensar mais, mas que provavelmente será sobre política, já estivemos aqui a conversar em off. No entanto, hoje, como a Mariana Turgal não pode estar, ela vai apresentar a sugestão cinematográfica. Provavelmente teremos ainda a colaboração da nossa Ana Luísa Costa, quando passado fazia parte do grupo, que virá a falar da Oliveira Week, que é uma atividade a desenvolver pela turma a que ela pertence, que é o 12º F. Vamos já saber de que temas vamos tratar. A música, vamos à música já. Bárbara. Sim. Porque estamos próximo do 25 de Abril. A música hoje tinha que ser... toda alusiva à época. Então podes já apresentá-la. Boa tarde, caros ouvintes. Já que nos encontramos muito perto do 25 de Abril, hoje escolhi temas que marcaram a época. Tais como Trova do Vento que Passa, de Adriano Correia de Oliveira, Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso e, por último, Somos Livres, de Ermelinda Duarte. Adriano Maria Correia Gomes de Oliveira, vulgarmente conhecido como Adriano Correia de Oliveira, nasceu a 9 de Abril de 1942 no Porto. Frequentou o Liceu Alexandre Herculano no Porto e mais tarde a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1959. Aí começou a cantar, através da sua participação no Grupo Universitário de Danças e Cantares e no Conjunto Ligeiro da Tuna Académica. Faleceu a 16 de outubro de 1982. Foi um opositor ao regime salazarista e interpretou Fado de Coimbra, música de intervenção e música popular portuguesa. Um dos seus mais famosos temas é a Trova do Vento que Passa, um poema de Manuel Alegre. José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos, conhecido por Zeca Afonso, nascido a 2 de agosto de 1929 em Aveiro, foi um poeta e intérprete português que sempre se opôs ao regime fascista vivido em Portugal. Viveu a sua infância em Aveiro até 1930, ano em que se mudou para Angola com a sua família. Em 1937, volta a Aveiro, partindo no mesmo ano para Moçambique. No ano seguinte, regressa a Portugal, instalando-se em Belmonte, na casa do seu tio. Inscreveu-se na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra em 1949. Voltou a Angola e Moçambique. A 23 de fevereiro de 1987, faleceu no Hospital de Setúbal. O seu tema mais conhecido é Grândola Vila Morena, uma das senhas para a Revolução dos Cravos. Ermelinda Duarte nasceu a 6 de outubro de 1946, é uma atriz portuguesa. Interpretou Somos Livres, um tema que teve uma enorme importância no pós-25 de Abril. Estes três temas vão recordar aos mais velhos precisamente a época do antes, do pós, do durante e do pós 25 de Abril. São três músicas muito marcantes. Uma delas, como foi referido, Grândola Vila Morena, é se calhar a mais marcante de todas, porque serviu de senha aos capitães na madrugada de 24 para 25 de Abril. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Mas mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Vamos saber das outras rúbricas. Rita, tu hoje trazes também uma figura ligada ao 25 de Abril, trazes a biografia do... António de Spínola. Do General Spínola. E a nossa Joana, em sugestão de livro, traz-nos novamente Shakespeare. Exatamente, Romeu e Julieta, por William Shakespeare. Muito bem. Nas notícias de âmbito internacional temos... Destaca os 4 milhões de pessoas que passam fome no Níger e nas notícias de âmbito local destaca o Oliver do Hospital, um dos municípios que cativa mais estrangeiros. Muito bem. Temos cá a nossa Inês Brás, que vai continuar com a rúbrica Nós e os Animais e hoje vai tratar do tema... Luta e roubo de cães. Um tema muito triste. E temos a Raquel, que vai iniciar hoje a sua rúbrica sobre desporto e hoje vai nos falar de... Do Sampaense Basket. Muito bem. Pedro, e hoje vamos ter também uma sugestão de jogo, que é... Titanfall. Isso é para computador? Não, Xbox e computador também, sim. Perfeitamente, estamos sempre a perceber tudo dos teus jogos. Temos aqui a Carolina Soares, como já disse, é a nossa estreante e que hoje vai apresentar a sugestão cinematográfica da Mariana Turgal, que não pode estar, e o filme chama-se... Noé. Pois, e ela já nos tratará disso a seguir. Então vamos já dar lugar à nossa Joana Falcão, que nos vai apresentar a sua sugestão de leitura, uma leitura... extraordinária para este grande escritor, um renascentista que continua a valer a pena ler, Shakespeare. Romeu, um jovem príncipe, pertence à família Montecchio, rival da família Capuleto, que tinha como princesa Julieta Capuleto. Apesar da rivalidade, nasce um amor impossível entre Romeu e Julieta. Devido ao ódio entre as famílias, Romeu e Julieta são obrigados pela força do amor a encontrarem-se às escondidas, de forma a evitarem os obstáculos que viriam viriam se aquele amor fosse descoberto. Com a morte de Mercúrio, amigo de Romeu, este decide matar um cavaleiro da família Capuleto, responsável pela morte de Mercúrio. Com isto, Romeu é exilado pelo seu ato inconsciente de vingança. Com a ausência de Romeu, o pai de Julieta marca o seu casamento com outro membro da nobreza. Julieta não está disposta a ser forçada a amar outro homem. Portanto, toma um veneno que a deixa inconsciente durante algumas horas para que não tenha que casar com um estranho pelo qual não possui sentimentos. Nisto, Romeu regressa e, vendo Julieta supostamente morta, crava um punhal no seu coração e morre junto dela. Após algumas horas, Julieta acorda e depara-se com o seu verdadeiro amor morto, de coração partido, deitado ao seu lado. Com toda a situação, Julieta não tem mais motivos para viver. O seu amor matou-se por ela, cravou um punhal no próprio coração. Visto isto, Julieta arranca o punhal do coração de Romeu e crava-o no seu próprio coração. Após a morte dos dois, ambas as famílias ficam destroçadas e, em honra ao príncipe e à princesa Romeu e Julieta, as famílias fazem tréguas e tornam-se aliadas. Muito bem. A Joana apresentou-nos Anjos de Amor Eterno, provavelmente o par romântico mais famoso de todos os tempos. E vamos já tratar de seguida, antes que a Joana se vá embora, do nosso tema que tínhamos aqui para análise, que é precisamente o 25 de Abril de 74, fez agora 40 anos. É uma data importante, eu tinha aqui um longo texto para ler, mas dado que hoje temos um programa muito cheio, nem o vou fazer, vou apenas relembrar os senhores ouvintes que o 25 de Abril de 64 é uma data histórica muito importante para a história, para todos os portugueses, para a história de Portugal. Pôs fim a um regime de ditadura de 48 anos, o chamado Estado Novo, que teve à frente António de Oliveira Salazar e que depois foi substituído, aliás, quando se dá o 25 de Abril, Salazar já não era vivo, já tinha sido substituído pelo professor Marcelo Caetano, que prometeu uma primavera marcelista, como os meninos estudam no ensino básico e secundário, mas que afinal acabou por não fazer a transição para a democracia, e foi preciso que os capitães, os chamados capitães de Abril, na madrugada de 24 para 25 de Abril, numa operação que acabou por ter muito êxito, fizessem a chamada Revolução dos Escravos. Sabem que ela é designada a Revolução dos Escravos porque não derramou sangue, os únicos 4 mortos da Revolução foram feitos pela PIDE, que do seu quartel decidiu deitar fogo sobre a população e acabaram por morrer 4 populares. Mas confrontos militares não houve e, por fim, uma ditadura de quase meio século sem derramar sangue foi um feito. Aliás, fomos admirados em toda a Europa por isso. Recordo-vos também um bocadinho que Portugal estava em guerra há 13 anos com as suas colónias, Angola, Moçambique e Guiné. Aliás, a situação que precipitou o 25 de Abril foi precisamente a guerra colonial. Lembro-vos que não eram só os militares que estavam descontentes, de forma geral a população portuguesa, que tinha consciência do que se passava em Portugal, da falta de liberdade, do atraso que Portugal vivia. Não havia eleições livres, não havia liberdade de expressão. Os nossos jovens estavam a morrer nas três frentes de batalha, numa batalha que estava perdida, aliás, na Guiné a guerra estava completamente perdida, e pode-se dizer que o regime começou a ruir por dentro. Aliás, António de Spínola escreveu um livro, general, na Guiné, na frente de batalha na Guiné, escreveu um livro, Portugal e o Futuro, que começa a precipitar os acontecimentos para o fim do regime, que vai ser precisamente na noite de 24 para 25 de Abril. O grande estratega do 25 de Abril de 74 era um dos capitães, Otelo Saraiva de Carvalho, quando passado tivemos aqui entre nós, amado por uns, detestado e mesmo odiado por outros. A verdade é que lhe devemos a ele e aos outros capitães, que arriscaram a vida, porque eles poderiam ter sido mortos nesta revolução. Felizmente, tem alguns heróis, Otelo é um, Salgueiro Maia é outro, que foi aquele que se defrontou no Terreiro do Paço com o regimento de Cavalaria 7, que esteve ao lado do regime e esteve prestes a morrer, e portanto ele já faleceu, mas devemos honrar a sua memória. Eu penso que esta é uma data que agora fez 40 anos e que deve ser relembrada por todos os portugueses, porque eu já era nascida nesta altura, embora muito pequena, lembro-me mal do que foi o Estado Novo, mas obviamente já o estudei bastante e conheço pessoas que me dão testemunhos impressionantes do que viveram. Desde a fome que passaram, ao andar descalço, à miséria que passavam, à falta de escolaridade, a maior parte da população era analfabeta ou semi-analfabeta, a maior parte da população nem sequer tinha consciência do que se passava em Portugal. Portugal viveu separado do resto da Europa. Aliás, o Salazar teve uma frase célebre que foi: "Estamos orgulhosamente sós e pobres, já agora." E eu gostaria de vos perguntar, vocês que já são uma geração, felizmente, que nasceu em liberdade e em democracia, que foi isso que repôs o 25 de Abril, que importância é que tem esta data para vocês, se é que tem, o que é que sabem do antes de 25 de Abril e o que é que sabem de que mudanças é que ele trouxe, e se lhe dão valor, ou se pelo contrário é uma data ou um feriado para gozar, até este ano, numa sexta-feira, para gozar e não lhe dando qualquer valor. Ou, pelo contrário, em casa falam disso com os vossos pais e até com os vossos avós, que eles sim viveram muito desta situação. Gostaria de saber as vossas opiniões. Menina Bárbara? Eu acho que esta data é muito importante. Provavelmente é o feriado que eu considero mais importante. Mas acho que esta revolução, o pós-revolução, foi muito mal aproveitado. nós aproveitámos mal a democracia. E acho que chegámos a esta crise mesmo por causa disso, porque não percebemos aquilo que era uma democracia. Só quisemos saber da liberdade de falar e de pensamento, de expressão e de pensamento. Por isso, se calhar... ainda há pessoas que gozam só o feriado e que não lhe dão nenhum valor. Agora, para mim... Desagrada-te o tipo de democracia que nós temos hoje, 40 anos depois? Desagrada-me o tipo de democracia, mas prezo-a muito. Mas acho que talvez estamos a precisar de um regime mais apertado para conseguirmos sair desta crise. Regime mais apertado, como em termos económicos? Talvez não só. Mas estás a referir-te a quê? A gestão por parte das questões públicas, por parte dos nossos políticos, que se têm sucedido no poder ao longo dos 40 anos? E não só. E por parte da população, por parte da população, porque já a crise... Já aqui várias vezes referimos a falta de consciência dos cidadãos. Precisamente. A crise não é só por culpa dos políticos. Isso é o que as pessoas dizem, mas não é só. Por acaso, esta é uma questão que eu gosto que vocês, se é que têm pensado sobre ela. Não sei se já repararam que muitos capitães de Abril têm vindo criticar, ainda o Otelo, ano passado, quando esteve entre nós, o fez, o tipo de democracia que temos. Aliás, recordo-me que o professor Reis Turgal, que partilhava a mesa com ele, disse que nós estamos a viver uma democracia musculada. Quer isto dizer que, em várias situações, isto parece que já não é uma democracia. Também gostaria de saber a vossa opinião, porque, de facto, 40 anos depois, devemos refletir que tipo de democracia temos e se temos a democracia que foi sonhada no dia 25 de abril de 1974. Inês, qual é a tua opinião? Eu acho que, antes do 25 de abril, as pessoas viviam com medo, não conheciam realmente o que era a liberdade, não conheciam este conceito. E foi preciso uma revolução como o 25 de abril para que o povo se fizesse ouvir e para que, sobretudo, passasse a usufruir dos direitos que merecia. Claro que um dos aspectos mais fulcrais desta revolução foi realmente a liberdade de expressão. As pessoas passaram a poder dar os seus pontos de vista, passaram a dar a sua opinião sem ter medo. A mulher, por exemplo, que durante muitos anos era apenas doméstica, começou a entrar no mundo do trabalho após esta revolução. E a ter direitos que não tinha. Exatamente. Antes era só doméstica e era mãe, não é? Depois, ao nível do ensino, também acho que houveram algumas melhorias, até surgiram algumas universidades, se não estou em erro. Não existiam muitas, acho que era só Lisboa e Porto. E Coimbra. Exatamente. Por isso, verificaram-se melhorias tanto a nível social, porque as pessoas também passaram a conviver mais umas com as outras, sem o receio de estarem a falar talvez até com um membro da PIDE, não é? Que ninguém os conhecia. E que se encontravam espalhados por todo o nosso país e por isso verificaram-se várias melhorias, tanto a nível económico, porque o país também se desenvolveu com esta revolução, tanto a nível social, a nível da saúde e da educação, e acho que esta revolução só veio trazer, portanto, melhorias para a qualidade de vida da população. Rita. Eu concordo com a Bárbara, não tanto com a Inês, porque não trouxe só melhorias, porque pelos vistos as pessoas não souberam aproveitar. Exato, houve um abuso por parte das pessoas, porque se nós repararmos, há pessoas que hoje em dia dizem que devíamos voltar ao tempo de Salazar, ao regime... antigo. Exatamente. Eu quero dizer que não estão satisfeitas com o que se passa hoje. Se queriam voltar atrás, não estão satisfeitas com o que Não estão satisfeitas porque as pessoas não utilizaram o que receberam da forma correta. Joana, a tua opinião? Eu concordo com as três, concordo com a Inês, mas acho que esta revolução podia ter sido muito benéfica se ao longo do tempo as pessoas soubessem aproveitá-la e aproveitar os benefícios que nós tivemos com ela. Acho que pelo facto das pessoas não terem vivido como era a vida antes do 25 de Abril, desvalorizaram muito a liberdade que lhes é dada agora. E nem têm consciência do grande benefício que ela é. Exatamente. Ou da grande sorte que têm de viver Exatamente. Em democracia. Pedro, tu que já estudaste o que foi o Estado Novo este ano e que vais estudar o 25 de Abril agora no terceiro período, que opinião é que tens? Eu concordo com todas, menos com uma parte que a Rita disse, que várias pessoas queriam voltar ao 25 de Abril. Antes do 25 Sim, de Abril. Sim, antes do 25 de Abril. Tu não querias voltar? quer dizer, nunca estive lá, mas algumas pessoas dizem isso porque as mentes, quando as crianças lá cresciam, a escola era tudo moldado de forma que pensassem como Salazar, para que Salazar sabia aquilo que fazia. Por isso muitas pessoas ficaram moldadas a forma de pensar que Salazar fazia bem. Exato. Pois estás-te a referir à grande capacidade que o Estado Novo teve de moldar as mentalidades, e sobretudo ao nível, assim, reparem que a maior parte da população portuguesa, na altura, fazia, quando muito, a chamada instrução primária. E, portanto, o conhecimento que as pessoas tinham da realidade do país era, para a maior parte delas, era quase nulo. As pessoas não sabiam nada de política, as pessoas não sabiam que existiam partidos políticos. As pessoas que sabiam alguma coisa da realidade do país eram as pessoas mais instruídas. Isso era uma minoria, praticamente era a elite social da altura, que era muito restrita. E tem razão, Pedro, muitas das pessoas que hoje têm 70 anos e mais e que defendem Salazar, muitas delas não defendem por grande convicção política, defendem porque têm essa ideia errada, que o outro dia a Raquel aqui também referiu, de que tudo estava muito organizado, não havia, porque também havia censura, não nos podemos esquecer, tudo era controlado, a informação que os cidadãos sabiam não era a informação, não era a realidade do país. Portanto, era uma realidade completamente diferente. Tenho aqui a Carolina com o dedo no ar, que quer dizer... Eu concordo com as três e com o Pedro, mas eu acho que as pessoas não querem voltar ao antes do 25. Eu acho que eles querem é que tem mesmo que haver um aperto para as pessoas se capacitarem, que não podem gastar mais do que têm, que é o que acontece. Eu acho que muitos de nós, esta crise, não, como a Bárbara disse, não é só por causa dos governantes, tem razão, não é só, é uma grande parte, mas também é por causa de nós, porque nós sempre vivemos acima das nossas capacidades, sempre, antes do 25 de Abril não vivíamos, não podíamos, porque o dinheiro não era muito, os trabalhadores não ganhavam muito, quem tinha dinheiro eram mesmo os governantes, eles não viviam acima das possibilidades. Agora, nós vivemos acima das possibilidades e quando houve este aperto na população, ficaram todos muito chocados, mas teve que ser, porque ou se vive como deve ser, ou então tem que haver crise. Estou a ver que gostas muito de discutir política, ainda bem. Mas olha, tu achas, por exemplo, estes cortes todos que têm sido feitos na saúde, na educação, que todos estamos a sofrer na pele, concordas com eles? Achas que isto não podia ser feito de outra forma? Porque isto só está a ser feito para alguma população, para uma minoria, porque existem os grandes. Quando nós somos cortados, os grandes estão sempre a receber. Pois é, os banqueiros, os grandes empresários. Eles estão sempre a receber e nós, aqui na política. E nós sempre a... Na educação, as pessoas estão sempre, cada vez recebem menos. Na função pública, sempre a receber menos. E os de lá de cima ganham sempre mais. Isto é um bocado injusto. Isto é uma democracia estranha, porque está a privilegiar os interesses. A democracia, democracia quer dizer poder ao povo. Claro. E não é o povo que está a beneficiar. Muito bem, Carolina. E estas meninas mais pequenas, a opinião delas sobre o 25 de Abril? A Raquel já tinha referido o outro dia que os avós até tinham uma boa impressão. Certo, Raquel? Sim. E então, o que é que tu queres dizer sobre isto que nós estivemos a falar? Eu penso que agora, com o 25 de Abril, houve uma grande mudança e que as pessoas agora não aproveitam a mudança que houve. Muito bem. E aqui a nossa Inês Brás? Eu acho que o 25 de Abril, sem dúvida, nos trouxe muitos benefícios, mas que agora precisávamos outra vez de... Não me digas outro 25 de Abril. Não, de outra vez, sim, do 25 de Abril e de um Salazar, mas na, sem nem a parte tanto. Da... Bom, nem tanto. Sem a parte da... Da ditadura. Ah, sim. Pronto. Precisávamos de organização, mas não com ditadura. Sim, isso. Olha, alguns de vocês referiram aqui um aspecto importante, que vocês, porque são muito novas, não têm muita noção. O que este país evoluiu nestes 40 anos, eu acho que vocês que são mais novas não têm essa consciência. Vocês não imaginam o que era este país há 40 anos? A pobreza. Gente da vossa idade que andava descalça, que muitos deles não podiam ir à escola porque os pais não tinham possibilidades. A esmagadora maioria. Gente que passava fome. Aquela história da sardinha dividida por três era realidade em muitas famílias. É só uma questão de falarem com os mais velhos. Tínhamos um país cinzento, um país subdesenvolvido, um país que gastava 40% do seu orçamento na guerra colonial, um país que via os seus jovens sacrificados, onde morreram 13 mil pessoas, jovens. Tínhamos um país, portanto, de analfabetos, cinzento, completamente separado do resto da Europa. e, portanto, com um nível de vida baixíssimo, onde a imigração nos anos 60 e 70 levou-nos 2 milhões de portugueses para a Alemanha, para a França, para o Luxemburgo, para aqueles países que já tinham bons salários comparativamente com os nossos, que eram salários de miséria. Portanto, é assim, comparar a realidade de hoje com a realidade há 40 anos, ela não é minimamente comparável. Ou seja, nós hoje estamos, apesar de toda a crise, apesar de tudo o que nos queixamos, nós hoje estamos, podemos dizer, a anos-luz da situação económica, social e política que existia antes de 25 de abril de 64. Portanto, nós fizemos progressos, isso é inegável. Agora, a forma como tudo isto foi conduzido, concordo com vocês, não foi a melhor. Por 40 anos, se calhar, deveríamos ter uma democracia mais perfeita, deveríamos ter, como diz aqui a Carolina, não um governo, ou governos, que não é só este que é culpado, são todos os que lá têm estado, de não beneficiar os ricos, os banqueiros, os grandes empresários, e porque democracia é a democracia, é o poder nas mãos do povo. E isso, de facto, não temos visto. É como a Carolina diz, grande parte da população portuguesa são os funcionários públicos, é a classe média que tem estado a suportar esta crise, que está a ser dilapidada, como vocês já perceberam. Portanto, há muito para fazer e vocês jovens têm um caminho, e temos aqui pelo menos duas mulheres que vão parar à política, quase de certeza, a nossa Carolina e a Bárbara, e espero que sim, e que mais venham, porque nós estamos a precisar de renovar a classe política, como já aqui debatemos, e estamos a precisar de gente com garra que queira levar este país para a frente. E têm a razão, não podemos só olhar para os políticos. Todas nós, cidadãos e cidadãs deste país, temos uma palavra a dizer e temos algo a fazer. E não é cruzar os braços e culpar os outros todos de todos os erros. Diz Rita. Quando eu me referia às pessoas dizerem que queriam voltar ao tempo de Salazar, não é só por causa da democracia, é pela atitude da população e principalmente dos jovens. Hoje em dia, os jovens, por exemplo, desvalorizam a escola e o que é que estão a fazer na escola. Não sabem dar o valor que ela tem, não é? E antigamente eles valorizavam isso muito mais, porque nem toda a gente podia ir à escola. É nesse sentido que eu estava a dizer. Aí também falha a educação, não é? Porque exatamente. Deve ser transmitido aos nossos jovens que o bem que eles têm por ter a oportunidade de fazer uma escolaridade obrigatória de 12 anos é algo que era impensável há 30 ou há 40 anos. Fazia-se a quarta classe. Quando muito, porque muitos nem a quarta classe faziam. Pois, alguns nem iam à escola, iam logo trabalhar. Exatamente, vocês encontram ainda hoje aí pessoas na casa dos 70 anos, analfabetas ou praticamente. A minha avó nunca anda na escola. Diz Bárbara. Nós, aquilo sobre o Salazar voltar... não o podemos ressuscitar. Nem queremos. Nem queremos, Bárbara. Não sei se não era melhor. Talvez. Não, a sério. Não, Bárbara, tu não sabes. Não, porque não sabíamos não como rígido, é que ele devia atuar. Porque nós, neste momento, não estamos numa guerra colonial, por exemplo. Não estamos metidos em nada disso. Por isso, nós nunca sabemos como é que o Salazar atuaria. Agora, que o sistema dele, que ele adotou, grande parte do sistema, deu resultado, deu. Porque minha querida, tivemos... discordo inteiramente contigo. Porque tivemos dinheiro e... Minha querida, não tínhamos dinheiro. O que ele fez foi um equilíbrio das finanças devido à forte austeridade que fez. Ele lançou, por exemplo, impostos, isto logo quando chegou ao poder, em 1928, ele lançou uma carga de impostos à população, por exemplo, uma bicicleta e um isqueiro pagavam um imposto neste país. Havia gente muito pobre que tinha que pagar impostos que praticamente não conseguia suportar. Não há hoje. Depois continua a haver pessoas que não podem pagar, querida, mas o problema continuam. É que ela diz que ele conseguiu resolver o problema das finanças do déficit, conseguiu, e por isso ele até foi considerado na altura salvador da pátria, mas isso não redundou, e ele até acumulou dinheiro nos cofres do Estado, é verdade. Precisamente, mas isso nós não... andámo-lo a gastar. Mas senhora minha querida, mas ele esteve lá até morrer e nunca utilizou esse dinheiro para o benefício do país a nível económico. Nós éramos o país, seguramente, sem qualquer sombra de dúvida, mais atrasado da Europa. Nós tínhamos uma agricultura de subsistência. Eu ainda me recordo das juntas de bois andarem a lavrar as terras e da terra ser cavada à enxada, minha querida. Sim, professora, mas... Essa ideia de que ele conseguiu o equilíbrio das finanças. Depois, o que ele implantou em Portugal, nós não podemos querer de volta, minha querida. A não ser que sejamos partidários do fascismo. Claro. E aí... Ideologias são ideologias, eu sou frontalmente contra, porque o fascismo leva necessariamente à violência extrema, à ditadura, à falta de liberdade, à morte de muitas pessoas, porque não nos podemos esquecer que antes de 25 de Abril havia prisões, e houve tortura, e houve polícia política, e houve um campo de morte que foi o Tarrafal em Cabo Verde. E, portanto, não nos podemos esquecer que isso foi doloroso para os nossos, para aqueles que viveram antes de nós em Portugal. Isso não queremos reavivar, de certeza. O que nós, se calhar, que temos é que reinventar esta democracia, e fazer melhor, e governar melhor, e gerir melhor o que temos, e trabalharmos melhor. E trabalharmos não é só os adultos, é também os jovens, que de facto, a Rita tem razão, muitos jovens têm andado a desperdiçar a sorte que têm, que é têm escola, têm comida na mesa, ao contrário dos avós, têm sapatos para calçar e até de marca, até os exigem, têm tudo e mais alguma coisa e desperdiçam, nem cumprem sequer as responsabilidades da escola. E estão a desperdiçar dinheiro de todos nós. Essa sim é uma, são questões que têm que ser repensadas ultimamente. Reavivar Salazar, não. Por sim, aí não professora, vou, mas é assim. Eu, nestes 40 anos, a professora disse da mudança. E a mudança provavelmente foi demasiado brusca, porque nós, de repente, ficámos sem ouro nos cofres. O ouro sim, que tínhamos... Sim, o dinheiro foi mal gerido, foi completamente. Sim. E eu acho que esta mudança... Nós podemos esquecer que nós... E esta mudança foi rápida demais, porque estourámos logo com os fundos. Querida, e nestes 40 anos nós não andámos a ser bem geridos pelos vários partidos que estiveram no poder, entretanto. Isso é foi verdade. Isso. Nós, desde 1986, estamos na União Europeia, primeiro CEE, agora a União Europeia, e vieram fundos estruturais de um valor brutal para este país e de facto também não foram bem geridos. Portanto, isto é que incapacidade de políticos, de gestores e dos próprios cidadãos. Nós temos se calhar aqui entre nós gente que não utilizou bem fundos estruturais da União Europeia, que os desperdiçou. E depois isto paga-se, a história mostra-nos que estes erros pagam-se depois a médio e a longo prazo, que é o que nos está a acontecer agora. Mas minhas queridas, a conversa está muito interessante, isto estava para um programa só, mas temos que avançar, não é verdade? Prendo la Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade. Dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. E temos aqui já uma, nós e os animais, minha querida, não é? Uhum. Então vamos lá. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Hoje, como prometi, o tema vai ser luta e roubo de cães. Vamos começar com o tema roubo de cães. Pergunto aos senhores ouvintes porquê. Porque antes de ocorrerem as lutas de cães, as pessoas que as fazem têm de arranjar cães ferozes e não os compram. Porque eles querem ganhar dinheiro e não gastá-lo em cães que a maior parte das vezes morrem. Porque estas lutas são até à morte destes pobres animais. Voltando aos roubos, há dois tipos de roubo. O primeiro tipo de roubo é o roubo por vingança. Algumas pessoas roubam os cães das outras para se vingarem de alguém. Do outro tipo de roubo já falei. É aquele que acontece para as lutas de cães. Já sobre as lutas de cães, propriamente ditas, tenho a dizer o seguinte. Há muitas pessoas que pensam que as lutas de cães não são perigosas, mas são e muito. As lutas levam os cães até à morte, são por isso desumanas. Uma verdadeira selvageria, própria de gente sem escrúpulos. Por estas razões, repudiamos veementemente estas lutas abomináveis e agradecemos a todos que souberem da sua existência e as denunciem às autoridades, porque são um crime contra os animais. Por hoje é tudo. Para o próximo programa vou falar de como os animais são bons para a saúde mental das pessoas. Ora, está uma boa notícia. Nós ficamos com a cabecinha mais leve se tivermos animais. Experimentem. Depende. Temos. Agora, minha querida Raquel, podemos passar ao teu... Sim. Iniciar a tua rubrica, que vais falar sobre o Sampaense Basquete. Sim? Sim. Muito bem. Caros ouvintes da Rádio Boa Nova, sendo eu jogadora do Sampaense Basquete, quero dar-vos a conhecer um pouco do nosso clube. Sampaense Basquete é uma seleção da Sociedade Recreativa Lealdade Sampaense, que foi criada no ano de 2005, tendo por objetivos acompanhar e desenvolver mais a modalidade dentro desta instituição. Com o apoio da Sociedade Recreativa Lealdade Sampaense, a modalidade basquetebol teve as primeiras inscrições na ABC, Escalões Meninos, Infantis e Cadetes, no ano de 1993. Na época de 95-96, foi criada a sua primeira equipa sénior que disputou o campeonato da 2ª Divisão, antiga 3ª Divisão. Na época 98-99, a equipa sénior classificou-se no segundo lugar, dando oportunidade a que na época seguinte disputasse o primeiro campeonato da 2ª Divisão A. Na época desportiva 2000-2001, a sua equipa sénior chega ao primeiro patamar do basquetebol nacional ao atingir com todo o mérito a 1ª Divisão Nacional, vencendo a Zona Norte na finalíssima a 12 de maio ao bater em Aveiro o Galitos. Ainda no mesmo mês, mais concretamente a 18 de maio, o Sampaense faz história no seu concelho ao tornar-se campeão nacional da 2ª Divisão ao vencer em Barcelos a Universidade dos Açores por um escasso ponto, momento marcante no historial da instituição ao adquirir com um brilhantismo o seu primeiro troféu. Na época 2003-2004, mais concretamente a 12 de junho, vence o primeiro campeonato da Proliga em Sangalhos, depois de ter feito 2-0 em Sampaio de Gramaços, fazendo assim 3-0 ao melhor de 5 jogos, batendo nessa época um recorde de 19 vitórias consecutivas. Na época 2004-2005, depois de se ter classificado na fase regular no segundo lugar e não perdendo qualquer jogo, passa ao play-off, vencendo por 3-1 na final o basquete de Almada, tornando-se assim bicampeão nacional da Proliga. Na época 2005-2006, classificou-se na terceira posição da fase regular e disputou os playoffs, atingindo assim a final, onde veio a disputar com CP Esgueira, vencendo os dois jogos em Sampaio de Gramaços, para no fim de semana seguinte em Esgueira, perder o terceiro jogo e vencendo o quarto, que lhe permitiu sagrar-se novamente campeão nacional. Na época 2006-2007, o Sampaense Basquete classificou-se na fase regular no segundo posto para os playoffs, ultrapassar Sangalhos e Iliabum, chegando assim pela quarta vez consecutiva à final com a vitória de Guimarães, onde foi vencido por 3-0, mas deixando uma boa imagem perante um digno vencedor. Atualmente, o Sampaense Basquete é também um clube formador, não descurando a sua formação, apesar de ter grande dificuldade na na captação de jovens para a prática da modalidade, mas também com o abandono de alguns atletas que ingressam nas universidades. Contudo, na época em curso, manteve todos os escalões de formação masculinos, incluindo o mini-basquete. Para finalizar, deixo o apelo a todos os jovens a virem conhecer melhor esta modalidade e inscreverem-se, pois para além de ser um desporto que faz muito bem à saúde, também vão viver momentos muito divertidos de convívio, animação e animação entre todos. Muito bem, Raquel. Muito obrigada por nos apresentares aqui o Sampaiense, que de facto é um clube muito relevante aqui na nossa cidade, embora esteja sediado em São Paio de Gramados, mas pertence aqui, obviamente, à Oliveira e abrange a sua região. Muito bem, passemos às notícias, Inês. Exame internacional. Mais de 4 milhões de pessoas passam atualmente fome no Níger, devido a um mau ano agrícola, e o número pode duplicar. Alertou a Caritas, que lançou um apelo para recolher 3 milhões de euros para o país. A seca combinada com chuvas torrenciais que destruíram a produção agrícola levou a um mau ano agrícola no Níger. Numa visita recente a Roma, o bispo Lauren Lompo, que lidera a Caritas Níger, e o bispo auxiliar de Niamey disseram: há 4 milhões de pessoas desesperadas com fome no Níger, após chuvas fracas que afetaram as colheitas. Se não fizermos nada, o número vai quase duplicar para 7 milhões em 2 meses. É metade da população do país. Ao abrigo de um projeto da Caritas, nas regiões do Dosso, Maradi, Aguadês, Niamey, Taoa, Tiberi e Zinder, mais 160 mil pessoas serão apoiadas nos próximos 6 meses. Outras 21 mil, 3 mil famílias, vão receber cabazes alimentares contendo cereais, feijão e óleo vegetal. Milhares de agricultores receberão sementes resistentes à seca e serão formadas em técnicas para aumentar a produtividade. A Caritas quer também aumentar os níveis nutricionais das crianças e das mães recentes e aumentar a produção e o conhecimento dos pequenos agricultores. 6 mil famílias irão beneficiar de projetos de troca de alimentos por trabalho e 2 mil famílias encontrarão-se em projetos de dinheiro em troca de trabalho. 8 mil famílias poderão comprar cereais a preços acessíveis. Outras atividades incluem a plantação de 3.400 hectares de campos e a criação de comissões para monetizarem o processo. O Níger é um dos países menos desenvolvidos do mundo, segundo a ONU. Secas frequentes significam que o país foi atingido por numerosas e, por vezes graves, crises alimentares nos últimos 50 anos. Pois, muito bem. Aqui temos o papel, mais uma vez, da ONU chamar a atenção para estas situações. E agora passemos a uma biografia, precisamente uma figura do pós-25 de Abril. Primeiro Presidente da República, General Spínola. Militar de carreira português, António Sebastião Ribeiro de Spínola nasceu a 11 de Abril de 1910, em Estremoz, e morreu a 13 de Agosto de 1996, em Lisboa. Oficial da Arma de Cavalaria, consta na sua folha de serviço a participação como voluntário nas forças expedicionárias enviadas por Salazar para Angola nos primeiros dias da Guerra Colonial e o exercício do cargo de governador da Guiné durante cerca de 6 anos. Neste cargo, o seu largo prestígio teve origem numa política de respeito pela individualidade das etnias guineenses e à associação das autoridades tradicionais à administração, ao mesmo tempo que prosseguia a guerra por todos os meios ao seu dispor, que iam da diplomacia secreta, encontros com Senghor, presidente do Senegal, a incursões armadas em territórios vizinhos. Após o termo do seu mandato de governador e comandante-chefe, regressou a Portugal e foi nomeado vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Foi no exercício deste cargo que entrou em choque com Marcelo Caetano. O pretexto para a ruptura foi a publicação de um livro em que Spínola propunha soluções políticas e não militares para o termo da guerra, dentro de uma estrutura federalista que substituiria o Império. Demitido juntamente com Francisco da Costa Gomes, que na qualidade de chefe do Estado-Maior autorizava a publicação do livro, por Caetano, Spínola regressou a uma posição de grande destaque após o 25 de Abril de 1974, quando o Movimento das Forças Armadas, vitorioso, entregou o poder à Junta de Salvação Nacional. Spínola acumularia as funções de Presidente da Junta e de Presidente da República durante alguns meses. No entanto, rapidamente entraria em choque com as correntes mais radicais do movimento que o empurraram para a aceitação da independência das colónias, lhe anularam o projeto de concentração de poderes e lhe impuseram como primeiro-ministro o militar esquerdista Vasco Gonçalves. Bloqueado, recorreu à mobilização de forças políticas chamada maioria silenciosa, temerosa da radicalização da revolução e da possível instauração de uma ditadura comunista em Portugal. A manifestação de apoio a Spínola, 28 de setembro de 1974, acabaria por sair frustrada pelas forças de esquerda, que por todo o país levantavam barricadas e impediram o acesso dos partidários do general a Lisboa e outros locais de concentração. Impotente perante os acontecimentos, Spínola renunciou ao cargo a 30 de setembro. Sendo substituído por Costa Gomes, mas continuou a organizar forças e apoios contra o regime. Da conspiração que dirigiu ou estimulou, sairia o golpe militar de 11 de março de 1975, em que sofreu nova derrota, exilando-se primeiro em Espanha e depois no Brasil, de onde dirigiu uma organização clandestina, MDLP, Movimento Democrático de Libertação de Portugal, que se empenharia na luta contra o regime democrático, luta que durante o período denominado se radicalizou cada vez mais. A derrota das forças esquerdistas no golpe fracassado de 25 de novembro de 1975 tranquilizou Spínola e os seus apoiantes. Levou à desmobilização do MDLP e criou condições políticas para o seu regresso a Portugal, sendo reintegrado nas Forças Armadas e mais tarde promovido ao posto de Marechal, 1981, durante o mandato de Ramalho Eanes. Apesar da idade avançada, não se desligou inteiramente da vida política, vindo a falecer no verão de 1996, pouco depois de publicamente ter um inesperado gesto de reconciliação com o general Nino Vieira, presidente da República da Guiné-Bissau, seu antigo adversário militar na Guerra Colonial. Sim, esta biografia fez-me recordar como o período pós-25 de Abril, nomeadamente esse período do PREC, que tu referiste, o período revolucionário em curso, foi muito tumultuoso, porque não é fácil a um país sair de uma ditadura de quase meio século e depois poder organizar-se em democracia. E nós tivemos tempos muito conturbados. Vocês estudarão, os meninos do nono ano ainda este ano, os que estão no décimo estudarão quando chegarem ao décimo segundo. Passemos a uma notícia de âmbito local, que ao que parece é uma boa notícia. Aliás, tu ultimamente só nos trazes boas notícias locais. Exatamente. A Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias de Xisto compara o Liberdade do Hospital a Braga, Aveiro e Leiria, no que diz respeito a pedidos de residências de estrangeiros. História e património, natureza e cultura são os principais motivos de ação. Município aderente à rede das Aldeias de Xisto, Oliver do Hospital não escapa àquela que é a tendência observável por parte desta agência e que aponta para um crescimento muito considerável da procura de turistas, quer do mercado nacional, quer internacional. No que é o conjunto das 27 localidades que integram a rede das Aldeias de Xisto diz respeito, o coordenador da Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias de Xisto, Rui Simão, afirmou em declarações à agência Lusa que em 2008 o número de dormidas fixou-se em 10 mil, enquanto que em 2012 chegou um total de 45 mil. Dos 45 mil, 7 mil são oriundos de 35 países estrangeiros, entre os quais China, Austrália, Estados Unidos, Brasil e França, detalhou o responsável. Ainda que notando maior dificuldade em apurar os dados relativos ao pedido de fixação de residências no território da rede das Aldeias de Xisto, o responsável está certo de que pela leitura cruzada dos dados e do conhecimento do terreno há mais pedidos neste sentido, possibilitando até estabelecer paralelo com espaços mais dinâmicos a nível nacional. Se compararmos municípios como Braga, Aveiro e Leiria, que são entre as cidades mais dinâmicas do litoral, percebemos que a percentagem dessas zonas é equiparável. Por exemplo, há do município de Oliver do Hospital, e quem diz Oliver do Hospital diz Arganil e diz Lousã. Referiu Rui Simão, que encontra na história, património, natureza e ambiente, cultura, tradição e gastronomia, o principal capital de atração deste território e que muitas vezes os portugueses não valorizam. Deu como exemplo a possibilidade de viver em áreas mais isoladas, com zonas sombras em termos de redes eletromagnéticas. A rede de aldeias do Xisto integra 27 aldeias de 16 concelhos que se localizam no centro de Portugal, no território que se situa entre Castelo Branco e Coimbra. Muito bem. Já agora, uma das últimas aldeias a entrar nesta rede é precisamente do nosso concelho, que é a Aldeia das 10. já agora, a minha freguesia. Pois agora, ainda não é a tua vez, Ana Luísa. Agora ainda temos um joguito de computador ali a cargo do nosso amigo Pedro e ainda uma sugestão cinematográfica. Isto é um programa muito cheio. Isto é, muita gente com muito boa qualidade. É o que isto é, Ana Luísa. Hã? Não imaginavas que o nosso grupo agora estava assim. Fala, Ana Luísa, quero-te ouvir. Então, Pedro, pelos vistos agora é o Pedro que entra. Ora bem, o jogo que hoje vou apresentar chama-se Titanfall e foi desenvolvido por um dos criadores da saga Call of Duty, entre outros designers importantes responsáveis pela mesma coleção. Titanfall já é um dos jogos mais esperados de 2014 e há quase 3 anos que vem criando suspense entre os seus fãs. Inspirado na próxima experiência em jogo de ação em primeira pessoa, os visionários da Respawn, a empresa criadora do jogo, adotaram uma nova abordagem no design e na criação do universo inédito de Titanfall. As técnicas avançadas de combate em Titanfall dão ao jogador a liberdade de lutar como um piloto de combate de elite e um ágil titã fortemente blindado. Apresenta uma experiência que reúne ação dinâmica para o multijogador e momentos dramáticos de um universo cinematográfico. Está disponível em Xbox One, Xbox 360 e computador. Nós estamos em êxtase para experimentar esse jogo, podes querer. Eu é já a primeira coisa que vou chegar a casa, quando chegar a casa. Temos ainda uma sugestão cinematográfica aqui da nossa amiga Carolina, a pedido da sua amiga quase prima, não é? Mariana. Então, o filme chama-se, já disseste? Noé. O filme chama-se Noé e é baseado num episódio bíblico, conta a história de Noé, que vive com a esposa Naomi e os seus 3 filhos, numa terra distante, onde os homens se perseguem e se matam. Um dia, Noé recebe uma mensagem do Criador que deve encontrar Matusalém. Durante o percurso, ele acaba por salvar a vida da jovem Ila, que tem um ferimento grave na barriga. Quando encontra Matusalém, Noé descobre que lhe foi dada a tarefa de construir uma enorme arca, que abrigará os animais durante um dilúvio, que acabará com com a vida na terra, de forma a que a visão do Criador possa ser, enfim, resgatada. Para além de ser um filme com muito suspense e expectativas, conta com caras muito conhecidas, tais como Emma Watson, Russell Crowe e Jennifer Connelly. Estreou a 3 de abril deste ano e pelo que podem e devem vê-lo num cinema perto de vocês em Coimbra, no Lixivito ou no Fórum ou em Viseu. Pois muito bem, é já no próximo fim de semana. Sim, senhora Ana Luísa, a nossa Ana Luísa Costa, que os senhores ouvintes ainda se recordam de que durante 2 anos esteve aqui no Secundário em Movimento, a sugerir-nos viagens, que é verdade que é uma rubrica que não temos. Ela sugeria viagens para o fim de semana ou para as férias, era uma rubrica interessante. Ainda pode ser que, como temos o grupo a crescer, ainda pode ser que alguém surja com essa ideia. Ana Luísa agora está aqui por outras razões. Ela é aluna do 12º F, estou a dizer bem? Sim. Peço desculpa, do 12º G, sim, que é uma turma que tem dinamizado um conjunto de atividades, aliás, é a segunda vez que ela está aqui este ano, e eles agora aproxima-se uma data em que vão dinamizar Oliveira Week. Exatamente. E o que a Ana Luísa aqui vem dizer é precisamente em que consistem estas atividades, que ao que eu sei são muito diversificadas e vão pôr Oliveira a mexer. Exatamente. Então, a Oliveira Week é um evento de índole cultural e turística, muito orientado para aquilo que há de bom no nosso concelho. O evento em si está dividido em 4 dias. O primeiro dia é uma sessão de abertura, em que temos a apresentação de vídeos promocionais de todas as freguesias e a atuação agora, de... Agora, diz-me a data de início dessa Oliveira Week. É, o dia 29, é do dia 29 ou dia 2, com uma pequena extensão no dia 3. 29 de abril. De abril a 2 de maio. Exatamente. Com uma extensão ao dia 3? Sim, por causa da atividade na rota do pedal. Muito bem. Então estavas no primeiro dia, sessão de abertura. Sim, exatamente. A sessão de abertura vai consistir na apresentação de vídeos promocionais de todas as freguesias do Conselho de Oliveira do Hospital e, a seguir, a atuação das tunas da Estego. Exato. A estuna de hospital e a estunina. Depois, no dia 30, há um pad e paper de orientação. O dia 30, é orientado para a aventura. Temos também um torneio de jogos tradicionais, expositores de lojas, em que as lojas aderem ao nosso evento e decoram as montras de acordo com aquilo que estamos a promover. Uma aula ao ar livre de Zumba, E a segunda edição da Night Run, que foi a primeira atividade que eu vim aqui falar já no primeiro período. Depois, no dia 1 de maio, que é feriado, este é também o dia das freguesias e o dia dos sabores, tradição e, como não podia deixar de ser, o património. Neste dia temos uma prova de vinhos, também o concurso de melhor prato para os restaurantes, em que o ingrediente comum será a pera passa, tão característica da nossa região, e temos também o workshop de cozinha e, com o apoio do chef de cozinha da nossa escola. Para além disto, também um marcador de mesa / folheto informativo dos sabores da região, destinado aos restaurantes, também vocacionado para aquilo que há de bom nas nossas mesas. Depois, mais para a noite, temos uma venda de crepes e espetadas de fruta com chocolate e a animação ao cargo das freguesias, que irá consistir em atuações de grupos musicais e ranchos. Diz-me uma coisa, o centro dessas atividades vai ser aqui o centro da cidade? O Largo Ribeiro do Amaral. Pois, a nossa grande praça pública. Sim. Pois, porque não pensem os senhores ouvintes que isto são atividades para a escola, não. Isto são atividades da escola para a comunidade. Sim, sim. É que toda a gente pode participar, obviamente. Exatamente. Depois, o dia 2 de maio, que até é o dia pelo qual o meu grupo está responsável, está vocacionado para a vertente paisagística e também natural do concelho. Uma das atividades mais marcantes a nível do evento em geral será o concurso de fotografia, Fotonature. É um concurso de fotografia vocacionado para a fotografia da natureza e as inscrições já terminaram. Existem duas modalidades, isto eu agora estou aqui a vender o meu peixe, entre aspas. Existem duas modalidades, a modalidade profissional e a modalidade amadora. Neste momento não tivemos até agora inscrições para a modalidade profissional, por isso as únicas fotografias que temos são de fotógrafos amadores. E está muito... Tudo aquilo que concorre a este concurso é aquilo que há de interessante e que há para ver nos nossos vales e no Monte Cocorinho e muitas outras maravilhas naturais que temos no concelho. Depois, na campanha de sensibilização... O tema, no fundo, é Oliveira mais limpa. E qual é o nosso objetivo? O objetivo é termos uma cidade mais limpa. Vivemos numa cidade que hoje, pelo que vemos, está fustigada por dejetos, o que é repugnante, e também pela má utilização, que eu considero, das ilhas ecológicas, que muitas vezes temos que seguir certas regras e não as seguimos. No que conta à reciclagem. E deste modo, esta campanha tem o objetivo de alertar as populações para aquilo que se deve fazer na reciclagem, nomeadamente das ilhas ecológicas, e também queremos alertar um pouco para o que é mau e porque é que não devemos deixar o cocózinho do nosso cão no parque. Ou no passeio. Ou no passeio, ou na estrada. Então ouvi dizer que os teus colegas, e não sei se também tu, vão andar de saquinho na mão. Exatamente. A recolher o tal dejeto que vão colocar no lixo. Esse é, no fundo, o principal objetivo da campanha também é... Educar as pessoas. Educar as pessoas, e também chamar-lhes a atenção. Porque um grande grupo de pessoas, com um grande grupo de cães, irem todos ao parque, e apanharem o cocozinho, acho que não é muito é agradável. Fantástico. Aliás, devo dizer que já há mais de 12 anos eu visitei um país europeu, República Checa, onde vi na capital, Praga, que é uma das capitais europeias mais visitadas por turistas. Aliás, o grande grosso deles, sim, em termos económicos, é eles vivem sobretudo do turismo. Há milhões de pessoas a passarem todos os anos em Praga, uma cidade fantástica. E reparei nesse pormenor. No centro histórico, eu vi várias pessoas a passearem o seu cãozinho e, imediatamente, umas senhoras que acabavam de sair de casa e que se dirigiam com certeza para o trabalho, mas que vieram dar a volta com o seu cãozinho e faziam exatamente esse gesto. Tiravam um saquinho da carteira e apanhavam o dejeto do animal e colocavam no lixo. Eu vi isto repetidas vezes. No... Ou seja, são países, do ponto de vista educacional, do ponto de vista da população já está educada, que tudo isto é natural de se fazer. Estamos a preservar o nosso espaço e o nosso ambiente, não é? Nós, de facto, para isto, para nós ainda é estranho, mas ainda bem que vocês fazem isto, que é assim que se educa, é que as pessoas percebam que esses gestos, afinal, devem ser naturais, porque se temos um cão, não devemos deixar o passeio sujo para os nossos vizinhos. Porque se ele pudesse, também apanharia. Exatamente, até porque os cães nesse aspecto acho que nos dão bons exemplos. E agora uma curiosidade, no Japão as pessoas quando saem à rua com o cão trazem sempre uma pazinha e uma vassourinha para apanhar os dejetos do cão. Portanto, temos muito a aprender, não é? Portanto, tudo isto é uma questão educacional e por isso essas atividades são muito pertinentes. Eu tive uma conversa com o presidente da junta e nós falámos da hipótese de haver contentores de recolha exatamente dos dejetos dos animais. Dos animais. E é uma hipótese interessante. O nosso projeto também vai um pouco contra esse objetivo e tem o propósito de, no fundo, alertar a população de que este ato, uma coisa tão simples, pode ser muito, muito mais importante para o ambiente do que aquilo que pensamos. Para o ambiente e até para a saúde pública. Sim, porque a infiltração dos dejetos. Sim, a infiltração dos micro-organismos fecais nos lençóis de água é uma das maiores causas de poluição da água. Pois, e de contaminação, exatamente. Sim. Que as pessoas, por vezes, nem imaginam. Muito bem, estamos aqui a ter uma lição de ambiente. Mas adiante. Já ias no dia 2, creio eu. Sim, no dia 2. Depois temos uma plantação direcionada às crianças, que já não são tão crianças, do terceiro ciclo. Pronto, temos aqui crianças do terceiro ciclo, já crescidinhas. E aqui também tentamos... E uma plantação onde, exatamente? O local ainda não está definido. Mas é no concelho, não é? Sim, sim. Há alguns no concelho. Numa zona que precisa ser reflorestada, provavelmente. Sim, sim, exatamente. Provavelmente será na freguesia da Bobadela ou na nossa de Oliveira e São Paio. Muito bem. Aqui o objetivo desta atividade será também chamar a atenção para o que é importante na reflorestação. Porque é que a reflorestação é importante? Porque... Faz sentido que cortemos árvores, tudo bem. Precisamos, não é? Precisamos. Mas mais importante do que não cortar é repô-las. Claro. Porque, no fundo, as árvores são o pulmão da terra. Exato. As árvores e todas as plantas. E para além da beleza que nos dão, não é? Exatamente. A falta delas é sempre prejudicial ao ambiente. E à nossa saúde. Exato. É como as abelhas. Muito bem. Todos os animais e plantas são precisos, não podemos dilapidá-los, não é? E nós temos, nós, seres humanos... Qualquer desequilíbrio no ecossistema normalmente faz descalibrar tudo o resto. Nós temos andado a perceber isso. As alterações climáticas que temos andado a sofrer são consequência da poluição. A professora consegue ver nas coisas mais pequenas, por exemplo, há países onde é proibido levar espécies exóticas. Porquê? Isto acontece quando os ecossistemas, porque temos um ecossistema equilibrado, em que as cadeias estão bem organizadas e quando surge uma espécie nova, vai sempre desequilibrar aquele sistema, aquela cadeia. E isto vai dar também origem a pragas e provavelmente até a extinções e espécies ameaçadas em locais que são... povoados por espécies que não eram supostos estarem lá. Claro, claro. E é tudo isso que por vezes não se tem consciência. Exato. Do mal que se está a fazer à natureza e que depois se reverte contra nós. Uhum. Não é? Porque temos consciência que nós vamos ter consequências disto tudo. Muito bem. Ora, já ias no dia 2 e a caminho para o dia 3. Não, não, ainda não. Então diga. Depois ainda neste dia temos uma palestra do Projeto Rios. Não sei se estarão a par do que é o Projeto Rios. O Projeto Rios consiste na valorização dos rios. Exatamente. É um projeto a nível nacional e, neste caso, esta palestra tem a parceria do Turismo do Centro e do BLC3. Quem faz a palestra já agora? Já tens ainda aí não o nome? Está definido. Okay. Tem a parceria, já tem local, do Turismo tem local Centro, definido já? Provavelmente será na Casa da Cultura. Sim. Muito bem. No dia 2 à noite? No dia 2... À tarde ou à noite, sim. Está bem. Depois saberemos, depois nós teremos a oportunidade de ver este programa divulgado nos meios de comunicação social, já com horas definidas, sim, com sim, locais sim. E tudo. Até agora só temos as atividades que vão, que vamos depois fazer teremos e que vamos horários organizar, e, mas ainda não temos horas. E locais. E locais. Tá locais bem. Temos. Alguns. Pronto, o centro da nossa atividade será o Largo Ribeiro do Amaral. Toda a gente está convidada a vir ao Largo Ribeiro Exatamente. Do Amaral. Exatamente. Toda a gente está convidada. De 29 a 3, 2, 3 de maio. Exato. Depois, porque nós neste dia tínhamos anteriormente um outro dia destinado às artes e à música. E o dia foi desmembrado e distribuído por todos os dias. É por isso que agora, neste dia, temos também a atuação de bandas e DJs locais a partir das 4 e... Das 4 da tarde, prolonga, claro. Das 4 da tarde, exatamente. E que se prolonga pelo período da noite. A atividade que eu julgo que é uma das mais importantes no contexto do meu curso e também no contexto deste dia será a viagem virtual pelos rios do concelho. Como sabemos, há uma grande variedade de rios a passar no nosso concelho, como é o caso do Rio Alva, do Rio Alvoco, que, por curiosidade, é um dos rios mais limpos da Europa, se não o mais limpo. Não sabia. Ainda bem, ainda bem. Não sabia. Sabia que era dos rios mais limpos. E temos também o Ceia, o Cobral, o Rio de Cavalos e... O objetivo, a viagem virtual não vai ser empreendida por todos estes rios, vai ser empreendida apenas por aqueles que têm interesse turístico e que por isso têm praias fluviais e outras belezas e recantos escondidos que muitas vezes não conhecemos. Então a nossa viagem virtual vai incidir sobre 4 rios diferentes: o Alva, o Alvoco, o Mondego e o Ceia. E vamos mostrar um pouco daquilo que há nos nossos rios, das paisagens, das praias, de como é que a comunhão, como é que é a comunhão das árvores, do verde com a água. E há paisagens fantásticas nesses 4 rios. Exatamente, aqui. Muito bem. Ana Luísa, o tempo urge e então queres ainda dizer que ainda Sim, há mais alguma o último coisa? Dia tem uma única atividade na Rota do Pedal, que é um passeio de bicicletas antigas, de pasteleiras. E esse dia 3 situa-me, esse dia de semana é? Sábado. Pronto, ainda bem, porque as pessoas estão mais disponíveis, portanto podem Exato. Participar. O dia 1 de maio, como sabemos, é feriado e vai haver uma grande disponibilidade das pessoas. Esperemos para nós para participar. Depois, ao longo da semana, nós temos também a nossa mascote, que é um cão Serra da Estrela. Só podia ser, não é? Só Já que estamos na região da Serra da Estrela. E há também uma ideia para haver uma ovelha. Que não será a Dolly, mas que será a ovelha oliveirense. Não, coitadinha da Dolly. A Dolly já precoce, faleceu. Não. E também ao longo da semana temos uma exposição de cada freguesia que vai ser empreendida por todas as freguesias para mostrar um pouco do que há. Olha, e isso vai ser também no Largo de Ribeiro Amaral? Sim, vamos ter uma tenda onde vão estar permanentemente durante estes 4 dias expostos aquilo que temos para mostrar a nível paisagístico, cultural, turístico e culinário. Gastronómico, sim. Gastronómico. Muito bem, mostrando o nosso património e mostrando o melhor que temos no concelho. Exatamente. Muito bem, excelente iniciativa. Parece-me que é uma forma de dar a conhecer quer o vosso trabalho, mas também me parece que é uma forma de comunhão com a comunidade e dar a perceber à comunidade, também é para isso que estamos aqui no Secundário em Movimento, aproximar a escola da comunidade e aqui o que queremos é que a comunidade participe e chamar os oliveirenses ao Largo Ribeiro Amaral e participar Exato. Nestas atividades do 12º G, destes alunos que há muito tempo, eu sei, já estão a trabalhar sobre isto e vão continuar a trabalhar, porque estas atividades implicam sempre muito esforço, muitas horas para além Exatamente. Das próprias aulas e, portanto, e o empenhamento de professores e de alunos. E muitas vezes é complicado porque temos trabalhos a coincidir. Eu sei. E este curso... Eu já tive esse curso 2 anos e sei como isso funciona, onde houve atividades semelhantes e sei que isso exige muito trabalho e muito empenho e muita responsabilidade de quem faz. Por isso vocês estão de parabéns. Depois virás cá para fazer o balanço de como é que correu Oliveira Sim, Week. Claro. Mas para já estão todos convidados, vocês também. Estamos todos convidados a vir até ao Largo Ribeiro Amaral entre 29 de abril e 3 de maio para estas atividades fantásticas promovidas pelo Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. neste caso, 12º G, escola secundária. Em co-parceria com a Câmara. Em co-parceria, exatamente, com a Câmara Municipal, provavelmente, e juntas de freguesia. Juntas de freguesia, sim. Que, obviamente, e muitas outras entidades a nível do concelho. Pois, que tu foste referindo. Muito bem, Ana Luísa, gostámos muito de ter por cá, de te rever, e depois vir à escada aqui mais ou menos 15 dias para fazeres o balanço destas atividades. Sim, ou sim, até no final do ano para fazeres o balanço de como é que foram estas atividades que o 12º G foi elaborando ao longo do ano. Muito obrigada, Ana Luísa. Obrigada. Vamos passar ao secundário em movimento notícias acerca do plano de atividades da escola secundária e do grupamento de escolas de Oliveira do Hospital. No âmbito do 40º aniversário do 25 de Abril de 74, decorreu no passado dia 23 de Abril, no Auditório do Crédito Agrícola, a palestra subordinada ao título 25 de Abril na Ternura dos 40, pelo Dr. Augusto Monteiro, mestre em História Contemporânea. Esta foi uma iniciativa da área disciplinar de História que teve como objetivo refletir criticamente sobre a Revolução de Abril e o Portugal Democrático, incentivar a curiosidade histórica dos alunos e conhecer melhor a história do século XX português. A palestra dirigiu-se ao público escolar, mas esteve aberta a toda a comunidade. Ainda no âmbito das comemorações do 40º aniversário do 25 de Abril, está patente de 28 de Abril a 2 de Maio, no átrio do Pavilhão D, na Escola Secundária, a exposição Cartazes de Abril, cedida pelo município de Oliveira do Hospital. Aliás, o Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital foi parceiro nestas atividades comemorativas de iniciativa da área disciplinar de História do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No próximo dia 2 de maio vai decorrer uma visita de estudo ao Porto, no âmbito das disciplinas de História e de Filosofia, para as turmas do 10º ano da área de Humanidades. Os alunos visitarão a Fundação de Serralves e os espaços medievais da cidade invicta, nomeadamente o Arqueossítio, Muralha de Vandoma, Beco dos Remoinhos, Torre da Casa da Câmara, Sé do Porto e Terreiro Largo do Colégio, Rua Santana e Viela de São Lourenço, Porta de Santana, Rua dos Mercadores, Rua de Baixo, Rua dos Canastreiros, Cais, Praça da Ribeira, Postigo do Carvão e Largo do Terreiro. A visita termina na Casa do Infante para a visualização da maquete do Porto Medieval. Esta visita de estudo constitui uma excelente oportunidade para os alunos conhecerem melhor o riquíssimo património cultural do nosso país, neste caso da cidade do Porto. Tem como objetivo geral estimular o interesse pela preservação do património e contribuir para o fomento de espírito de grupo e de camaradagem entre discentes e entre alunos e professores. Tem como objetivos específicos observar aspectos da arquitetura medieval, perceber o dinamismo económico e social da cidade do Porto medieval, concretizar conhecimentos sobre a história de Portugal da Idade Média, conhecer o património arquitetónico da cidade do Porto, contactar com a arte contemporânea, compreender a importância dos valores estéticos e promover o gosto pelo estudo das disciplinas de História e de Filosofia. A visita pretende, afinal, ser uma lição de História e de Filosofia ao vivo, que terá o propósito fundamental de consolidar os conhecimentos adquiridos nas aulas. A professora Graça Brito, responsável pela biblioteca escolar, solicitou-nos a divulgação do seguinte projeto: Net Children's Go Mobile. No impasse, peço desculpa, estava na folha errada, este está a decorrer em vários países da União Europeia: Dinamarca, Itália, Roménia, Reino Unido, Portugal, Bélgica e Irlanda. Os seus objetivos são os seguintes: produzir resultados atualizados e comparáveis entre usos da internet móvel e a divisão digital em relação aos acessos, competências e participação entre crianças e adolescentes nos países que integram o projeto. Identificar que crianças e adolescentes se encontram em situação de risco e porquê, examinando fatores de vulnerabilidade a nível individual e a nível do país. Avaliar a forma como as crianças e adolescentes lidam com os riscos identificados, incluindo a sua literacia digital. Examinar as motivações por detrás da mediação e estratégias de capacitação do país, professores e pessoas que lidam diretamente com crianças e adolescentes, assim como a eficácia das mesmas. Identificar e disseminar recomendações relevantes para o desenvolvimento de iniciativas de capacitação para a segurança na Europa. Estamos já a terminar o nosso programa, que hoje já vai longo. Recordo aos senhores ouvintes que ele é da responsabilidade do Clube de Jornalismo do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Inês Brás, Raquel Paixão, Carolina Soares, Mariana Turgal, Joana Falcão Silva, Ana Rita Almeida, Bárbara Francisco e Pedro Oliveira, e hoje teve a colaboração de especial da Ana Luísa Costa. Despedimos-nos até daqui a 15 dias. Muito obrigada pela sua atenção. Chorar na serra. yet.